Olá, ouvintes! Está no ar o Na Escuta, o jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Monalisa Leite e quem está comigo é a minha colega Caroline Soares. E aí, Carol? E aí, Mona? Olá, ouvinte! O Na Escuta está começando agora, com muita informação, atualizações e cultura, especialmente para você. E você pode nos acompanhar pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. É isso mesmo, Mona. Ouvinte, você confere agora o que a gente preparou para esta edição. Na Escuta, a frequência certa da sua informação. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, vamos falar como as mudanças climáticas têm alterado o meio ambiente. Os desafios para o enfrentamento das causas e consequências das mudanças climáticas é algo imensamente complexo. Ainda sobre o meio ambiente, o Na Escuta fala sobre o Cerrado. Depois da Mata Atlântica, é o ecossistema que mais sofreu com a ocupação humana. A cada dia que passa, se fala mais da legalização da maconha. Mesmo num país conservador como o nosso, a discussão sobre o tema é muito importante. Por isso, Na Escuta preparou uma entrevista com um especialista no assunto. Ainda nesta edição, você fica por dentro do tênis. O esporte que trouxe campeões para o Brasil, como o Guga, ainda é pouco explorado no país. Hoje, ainda, você fica sabendo mais sobre o estilo de dança moderna Vogue. No quadro Crítica de Mídia, você confere nossas considerações sobre o álbum The Gift, da cantora Beyoncé. E na série de reportagens especiais, o Na Escuta fala sobre a relação entre música e gastronomia. Fique com a gente, está no ar o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Mona, as mudanças climáticas são alterações do clima em todo o planeta. Em outras épocas, o aquecimento tinha causas naturais. É, Carol, mas hoje em dia se sabe que muitas dessas mudanças são produzidas por atividades humanas e suas consequências são irreversíveis. A repórter Gabriela Castro preparou uma matéria discutindo como as alterações no clima têm impacto à sociedade e o meio ambiente. Confira na reportagem. O quadro de mudança climática já está instalado e ele é irreversível. Quem fala isso é o professor de Geografia e especialista em climatologia Vanderlei de Oliveira. A questão do aquecimento global está sendo muito discutida pelo mundo e suas profecias já estão se tornando reais. Geleiros estão derretendo, nível do mar está subindo, chuvas deixam de precipitar em lugares onde antes era abundante ou o contrário. Já é possível perceber que este aumento na temperatura global não é algo natural e que não vai passar. Existe um grande embate quanto às causas das mudanças climáticas no planeta. Não se sabe se são por causas naturais, decorrentes das mudanças cíclicas do clima, que resfria e esquenta em diversas localidades, ou se são provocadas pelos homens, as chamadas causas antropogênicas. Muitos cientistas e meteorologistas, portanto, têm afirmado com veemência que a maior influência do aumento das temperaturas no planeta é decorrente das ações dos homens. O professor do curso de Geografia da UFO, Vanderlei Oliveira, falou um pouco sobre os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Está sendo afetado por esse processo de aquecimento global e de mudanças climáticas. Isso vai repercutir, né, na fauna e na flora, porque as espécies, né, elas são adaptadas, né, a um clima, né, diferente. Então, quando o clima se torna mais quente, mais instável, né, muitas espécies, né, de animais e de vegetais vão ter que... Algumas vão sendo extintas, né, e outras pode ser que até consigam se adaptar a esse novo cenário. Vanderlei também alerta a população para conscientização e pela adoção de uma educação sustentável. O Brasil, né, precisa se mobilizar, como o mundo inteiro está mobilizado, né, para fazer essas adaptações, né? Algumas expectativas vão se confirmando, né? Algumas coisas são inevitáveis, né? Já estão ocorrendo e nós precisamos adaptar. Precisamos adaptar na agricultura, precisamos adaptar na indústria, né? Nossas cidades precisam ser adaptadas e precisam considerar isso nos seus planejamentos. O Greenpeace é uma ONG que atua em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Sua sede fica estabelecida na Holanda, porém, eles possuem departamentos em diversos países pelo mundo afora. O Greenpeace, Biomas do Cerrado, é um destes departamentos que funciona no Brasil. O ativista do meio ambiente e integrante do Greenpeace Biomas do Cerrado, Roberto Machado, ressalta os impactos que as mudanças climáticas causam à fauna e flora brasileiras. Bom, antes de falar de fauna e flora, devemos dividir a fauna e flora em marítimo e terrestre. O único mal que afringe esse bioma é o CO2, que é o gás dióxido de carbono. Esse gás ele atinge quase 80% da destruição do planeta em si. Bom, na fauna e flora marítima, o aquecimento já está quase chegando a 2 graus Celsius, que representará a morte de todos os recifes, causando a destruição da cadeia alimentar e de todas as costas, né? E essa morte já vem sendo dimensionada, já vem sendo apresentada cada vez mais, né? Porque está aparecendo muitos recifes brancos ao longo da costa. E já isso tudo em função do CO2 e também em cima do aquecimento global. O Greenpeace possui diversos trabalhos e campanhas de conscientização da população sobre os riscos do aquecimento global para a raça humana e a vida terrestre. A conscientização ainda é a melhor forma de você corrigir essas distorções, sabe, esses erros. Por isso nós estamos cada vez mais conscientizando, estamos fazendo trabalhos de nas escolas, né, em todos os locais, que o planeta o planeta Terra é ainda a nossa única opção. Não existe outra opção. Então temos que preservá-lo o máximo. As mudanças climáticas avançam cada dia mais, preocupando especialistas. Que tenhamos consciência que tudo que fazemos ao nosso planeta volta para nós. Gabriela Castro, para o Na Escuta. Bom, Mona, já vimos que quando o assunto é a mãe natureza, é preciso tomar cuidado e agir de forma correta, priorizando sempre atitudes mais sustentáveis. É importante lembrar que, como a Gabriela mesmo disse, a situação da natureza é reflexo das nossas atitudes. Isso mesmo, Carol. Falando mais sobre preservação ambiental, no dia 19 de agosto deste ano, a cidade de São Paulo presenciou um céu totalmente escuro às 3 horas da tarde. O fenômeno foi resultado de uma frente fria que passava pela região, somada a partículas de fumaça de queimadas que aconteciam na floresta amazônica. O Brasil se torna alvo da mídia internacional, o que levou órgãos públicos e privados a se pronunciarem sobre a crescente exploração dos recursos naturais da Amazônia, pela agricultura e pela pecuária, além dos prejuízos disso a nível mundial. Ao mesmo tempo, outros biomas brasileiros têm sofrido frequentemente com esse mesmo desgaste de seus solos, por vezes em proporções ainda maiores. Pedro Prado apresenta como está a situação do Cerrado em meio às atuais políticas de preservação da natureza. Quando o assunto é a preservação ambiental, este ano está sendo marcado por diversas pautas relacionadas à preservação da floresta amazônica, e com justa razão. As atividades agrícolas e de exploração dos recursos naturais, da maneira que estão sendo feitas, se mostram cada vez mais prejudiciais aos nossos biomas naturais. E a Amazônia não é a única vítima dessa história. Realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o monitoramento geoespacial PRODE Cerrado identificou que entre 1999 e 2008, 15 mil km² de vegetação do Cerrado foram desmatados em média anualmente. Hoje em dia, mais de 50% de sua área total foi devastada pela pecuária, perda maior que a da floresta amazônica. A professora Helena Maura Torezan, pesquisadora do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, e especialista na ecologia do Cerrado, explica por que esse bioma é o principal alvo do agronegócio. Primeiro, ele é um terreno, na maior parte das suas áreas, muito plano. Terreno plano é um terreno fácil do trator passar, é um terreno fácil de você colocar tubos para irrigação, é um terreno fácil de ser manejado. A acidez do cerrado, o excesso de alumínio que existe no cerrado, são coisas muito simples de serem resolvidas. Todo agrônomo consegue resolver isso daí sem grandes dificuldades. Então, é muito fácil de você manejar um terreno plano, aonde você simplesmente corrige a acidez e pronto, você já pode utilizar. Típico do Planalto Central e de aparência bem característica, como o clima semiúmido e a vegetação retorcida, o Cerrado é a segunda maior formação vegetal do país. Também de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma ocupa cerca de 25% de toda a extensão territorial brasileira, e incidindo sobre 14 estados e o Distrito Federal. Por outro lado, o monitoramento Pró-de-Cerrado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicou que, desde 2016, o desmatamento anual dessa região começou a apresentar queda de 48% e passou a registrar uma média de 7 mil quilômetros quadrados desmatados em cada um dos últimos 3 anos. Os dados são consideravelmente positivos se comparados ao cenário do Cerrado de 10 anos atrás, mas os efeitos já causados pela exploração agrícola podem ser irreversíveis, como explica o professor Jorge Luiz Silva Brito, pesquisador do Instituto de Geografia da UFO. Abre aspas. O desmatamento ilegal ocorre principalmente em áreas de reservas ambientais e terras indígenas, por grileiros, que retiram a madeira, põem fogo e revendem a área para pecuaristas. Os efeitos irreversíveis principais são a perda da biodiversidade, fauna e flora e diminuição da fertilidade dos solos, além da degradação e diminuição dos recursos hídricos. Fecha aspas. Apesar da importância biológica do Cerrado para a fauna e flora brasileira, de todos os nossos biomas, este é o com a menor porcentagem de área legalmente protegida por unidades de conservação. Apenas 8% de seu território é protegido sob fiscalização, e essa porcentagem cai para 2% quando se trata de atenção integral contra o desmatamento. Por esse motivo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão ambiental do governo brasileiro, define o Cerrado como um hotspot mundial de conservação, ou seja, um dos biomas mais ricos e mais ameaçados do mundo. Mas, de nada adianta o alerta se a legislação brasileira não mudar as formas de atender às demandas do combate à superexploração das matas brasileiras. É o que alerta Gabriel Miranda, técnico em meio ambiente e conselheiro no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Existe instrumento? Existe. Com toda certeza existe. Instrumentos são efetivos e eficazes? Com toda certeza não e nunca foram até hoje. As questões ambientais, elas são muito sensíveis à política. Então, quando você tem um governante, quando você tem um governo que compreende a necessidade da preservação das matas, compreende o saber daquelas comunidades que moram nas matas, compreende a necessidade de preservação, você vai ter uma diminuição do desmatamento. Quando você tem um governo que não concorda com isso, que acredita que desmatamento está diretamente relacionado à questão do desenvolvimento econômico, você vai, infelizmente, ter um aumento exponencial do desmatamento. Campeão na porcentagem de desmatamento do Cerrado no último ano, o estado do Mato Grosso é responsável por 16% de toda a área devastada do bioma. Enquanto isso, o Pará mantém todas suas áreas de preservação intactas há 17 anos. Não é sobre perder terras, é sobre perder nossa flora, perder nossas tribos e, principalmente, perder nossos recursos naturais. Pedro Prado, para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. E para você, ouvinte, que é de Uberlândia e região e tem interesse em ficar ainda mais por dentro desse bioma, uma boa opção é visitar o Museu de Biodiversidade do Cerrado. É uma unidade especial do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, que está localizado no Parque do Siqueiroli. O museu conta com um acervo didático de espécies animais e vegetais, representativas do Cerrado em exposição permanente. Lá existe também acervo científico de répteis, anfíbios, mamíferos, aves e invertebrados, resultante de pesquisas acadêmicas. Carol, o porte da maconha já é descriminalizado em diversos lugares do mundo, como o Uruguai e na América do Sul. Sim, Mona, eu tô sabendo. Até mesmo no Brasil, já encontramos uma parcela da população sendo favorável à legalização, tanto para fins medicinais quanto recreativos. Para entender mais sobre o assunto, eu entrevistei o filósofo Dário de Moura. Confira. De acordo com o levantamento do Instituto Ipsos, a pesquisa Global Views on Vice 2019, em português, Visão Global sobre os Vícios 2019, diz que 54% dos brasileiros acreditam que a maconha medicinal deveria ser legalizada no país, abaixo da média global de 57%. Já para o uso recreativo, apenas 24% apoiam a legalização, contra 26% da média global. E para a entrevista de hoje, sobre legalização da maconha no Brasil, o convidado é o filósofo Dário de Moura. Olá, Dário! E para começar, vamos falar sobre os 3 diferentes termos usados para a discussão para maconha. legalização, descriminalização e penalização. Dário, como cada etapa tem sua importância na política de drogas no Brasil? Maconha é caso de política. Então, para a gente falar sobre a política de drogas no Brasil e sobre, por exemplo, penalização, é necessário que a gente entenda que a maconha, desde o século XIX, ela é utilizada no Brasil como desculpa para perseguição, prisão, tortura da população pobre e negra no Brasil. Então, o que nós vemos é a necessidade de descriminalizar a maconha, fazendo com que essas situações que causou a prisão de tantos jovens por pequenas quantidades, ou mesmo por trabalhar no varejo das drogas, seja desqualificada como crime. Descriminalizar é isso, é retirar da lei os instrumentos para poder manter essas pessoas presas. A legalização seria, ou é o processo, pelo qual toda a cadeia produtiva da maconha possa ser permitido de funcionar. Você poder plantar em casa, como é o caso do Uruguai. Muitos têm preconceito quando se fala da legalização da maconha, achando que isso irá induzir outras pessoas ao consumo, principalmente a jovens e crianças. Como você se posiciona em relação a isso e há estratégias para que isso não aconteça? Qualquer criança que consuma uma substância como álcool, maconha ou outras drogas precisa de acompanhamento, porque isso não é uma situação benéfica para ela. Falar sobre drogas na escola é fundamental, e também falar o que se deve fazer para minimizar o uso. Atualmente, o Brasil tem um medicamento registrado e autorizado pela Anvisa à base de cannabis, chamado de Mevatil. Mas segundo a apuração em grupos de redes sociais, feita pela Folha de São Paulo, há também centenas de pessoas consumindo cannabis medicinal do mercado clandestino. E está em pauta para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 6 de novembro se é crime o porte de drogas para uso pessoal. O tema chegou até a ser debatido em 2015, mas acabou sendo adiado algumas vezes. Esse projeto em curso no Senado resolve a situação das drogas no Brasil? De que forma? A Anvisa, que regula qualquer remédio, qualquer substância que é produzida ou comercializada no Brasil, para que a indústria farmacêutica tenha privilégios de importação ou de fabricação controlada de material, de compostos do tipo THC, o canabidiol, oriundos da maconha. Isso pode beneficiar algumas pessoas, mas é um processo que ainda mantém o privilégio através de medicamentos muito caros, que a maioria das pessoas pobres não tem acesso. O Supremo Tribunal Federal, é uma outra vertente dessa luta, julga processos que podem transformar o porte ou mesmo o plantio doméstico em uma situação legalizada. No Legislativo, né, o Senado, a Câmara Federal, tem projetos que procuram regular ou somente a maconha medicinal ou processos mais amplos que discutem a maconha medicinal ou maconha recreativa. O crime, que é previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, fixa apenas para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização. Para conhecer mais sobre artigos jurídicos, relatórios e outros documentos, basta acessar www.conamp.org.br, repetindo, www.conamp.org.br. Há também a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que busca justamente debater as drogas como questão política. O site é www.pbpd.org.br. Mona Lisa Leite, para o Na Escuta. Mudando de assunto, vamos falar um pouco de esporte. Boa, Mona. O tênis é uma modalidade que já trouxe diversos prêmios para o Brasil. Ainda assim, infelizmente, sofre com a falta de recursos. Confira mais sobre o assunto agora na reportagem de Vanessa Gianotti. Quando se fala em tênis no Brasil, logo nos lembramos de Guga e de Marister Bueno, os dois jogadores que conquistaram grandes prêmios internacionais de tênis, como o US Open, Roland Garros e Grand Slam. Não só aqui, mas lá fora, os ídolos são reconhecidos como grandes nomes que figuram no cenário do tênis. Apesar do sucesso de Guga na década passada, não tivemos expoentes nessa área desde então. O tênis continua sendo um esporte caro e restrito, com pouco interesse dos patrocinadores em colaborarem com os atletas. Assim foi com Guga e Marister, e possivelmente para diversos outros talentosos atletas que não conseguiram chegar lá por falta de recursos. Para entender um pouco mais sobre essa realidade, conversamos com o professor e treinador de tênis Aldo José. A gente sabe que quando o atleta em si, ele começa a despontar, quando ele começa a ir para alta performance, raramente ele consegue algum tipo de apoio maior. E os custos são gigantescos, né? E nem sempre o atleta, mesmo ele conseguindo cumprir determinadas situações, ele se prontifica a continuar. Apesar dos desafios, a Federação Internacional de Tênis classificou o Brasil com a certificação ouro de capacitação de professores e treinadores de tênis. Os certificados são divididos em bronze, prata e ouro. Alguns dos outros 20 países que também possuem essa certificação ouro são Austrália, Áustria e Bélgica. O professor Aldo diz que a maior dificuldade dos professores é a própria capacitação. Isso porque há pouco tempo não era necessário ter formação em educação física para poder dar aulas de tênis. Então cabe ao professor estar sempre se especializando dentro dessa ótica, acompanhando relação ao tipo de raquete, ao tipo de corda, ao tipo dos pisos que são utilizados para jogar, as bolinhas, que são essenciais para que você consiga formar um bom tenista. Em relação às dificuldades que existem no setor, pelo fato do esporte ser ainda considerado elitizado, embora já se mudou muito essa realidade, mas o profissional também tem que se adequar, e se ele for um bom profissional, ele tem que se estabelecer e procurar se localizar em locais onde tenha acesso, onde as pessoas possam ter acesso com condições financeiras para poder estar praticando tênis. Se há dificuldades no contexto geral, na modalidade feminina as dificuldades são outras, seja pelo domínio masculino na profissão ou por preconceitos. As tenistas, assim como há 50 anos com Maria Esther, passam por dificuldades semelhantes, mas há também quem se esforce para mudar esse cenário. É o caso da professora de tênis, Cláudia Regina de Souza, que começou a trabalhar na área há poucos anos e já reúne um time de alunas. O tênis é um esporte maravilhoso. Nós mulheres também adoramos praticá-lo, só que a gente tem algumas diferenças quando comparadas aos homens. Desde as diferenças anatômicas, fisiológicas, até os fatores culturais. Mas nada disso deve servir para nos impedir de praticar. Quando tem uma visão clara desses aspectos, a gente consegue administrá-los corretamente, a aderência das mulheres ao tênis é impressionante. Tive a felicidade de organizar um torneio só para mulheres. Na primeira edição, tivemos 17 participantes. E na segunda edição, foram 30 inscritas. Ou seja, tem um potencial muito grande de crescimento, basta que olhemos com mais carinho para esse público. Uma das alunas de Cláudia e Aldo para treinamento atlético, Júlia Suarte, de apenas 13 anos, conta como é a sua experiência no esporte feminino. Então, eu acho que existe um certo preconceito com as mulheres no tênis, pelo fato de que os homens são mais beneficiados por conta da maior quantidade de torneios, e nesses torneios os prêmios são muito maiores para os homens. Existem muito mais homens jogando tênis do que mulheres, tanto é que eu sou a única menina mulher da minha equipe, né? Apesar de todas as dificuldades que os atletas enfrentam nessa modalidade, os professores, treinadores e novos talentos se esforçam para representar o Brasil a nível mundial. Vanessa Gianotti, para o Na Escuta. Como pudemos ver na reportagem, ainda há desafios a serem superados para que esse esporte possa deslanchar de vez por aqui, não é, Carol? Sim, Mona, ainda bem que existem muitas pessoas empenhadas para que isso aconteça. Agora, o Na Escuta te leva a um cenário diferente. Vamos falar sobre a dança Vogue. Isso, Carol. Esse estilo de dança moderna é composto, em sua maior parte, por movimentos corporais definidos por linhas e poses. Quem conta melhor sobre isso é o nosso repórter Ali Calucci. Com movimentos lineares e angulares de pernas, braços e troncos, o estilo de dança Vogue se caracteriza por performar poses. Inspirado na revista Vogue, o movimento surgiu em meados dos anos 1960, em presídios, e se popularizou no final dos anos 1980, ganhando a rua. Protagonizado pela população LGBT negra, a dança começou em festas norte-americanas, precisamente na cidade de Nova York, em bairros periféricos como Harlem. Tais festas eram chamadas de balls, ou ballroom, um lugar seguro e acolhedor para a comunidade. No Brasil, centros como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília fomentam esse tipo de discussão, realizando balls e festas. Alírio Rezende, psiquiatra e idealizador da festa Baile 34 da cidade de Uberlândia, comenta como foi o processo de fomentar essa cena na cidade. Numa viagem que eu fiz por São Paulo, em 2018, eu fui em algumas festas lá que tinham essa proposta, sabe? Aí eu fiquei pensando, né? Por que não tentar uma coisa dessas em Uberlândia, que é uma cidade que eu acho que tem uma abertura para isso, né? Porque eu já vi que alguns lugares tinha até aulas de Vogue, né? E também, tipo assim, fui trocando ideia com os amigos e eles também muito interessados na proposta. E a gente foi construindo devagar essa ideia, né? Mas a festa, a Baile 034, é uma filha pra mim, assim, eu tenho assim, muito carinho por ela, foi uma coisa incrível que aconteceu e a gente pretende continuar desenvolvendo. Alírio também conta do potencial que esse movimento tem na cidade de Uberlândia e também como essas discussões são um ato político. A cena Vogue aqui em Uberlândia, como que eu observo, assim, eu acho que tem espaço, sim. Eu via que algumas pessoas em festas começavam a tentar criar algum movimento, assim, no sentido do Vogue, dançando tudo. E também eu vi que o pessoal dos cursos de artes da UFO estavam fazendo alguns grupos de estudo em relação à Vogue. Eu acho que é uma cena que tem muito potencial para crescer, né? E agora, com essa questão de fazer uma festa que levanta essa bandeira, que traz essa temática assim, para o centro, eu acho que a possibilidade de impulsionar muito mais. A gente vê que era um espaço para isso mesmo, né? Um espaço para acolhimento, um espaço para discussão política também, né? Porque eu considero também que seja um espaço político, né? Um espaço onde essas minorias possam se expressar e mostrar que tem voz, né? Na Ballroom, competições ocorrem entre grupos LGBT que se denominam casas, ou houses. Essas casas funcionam como uma família, acolhendo quem busca por um lugar seguro na sociedade e sem julgamentos. O Vogue foi criado por pessoas que eram excluídas da sociedade e viram na Ballroom um lugar onde poderiam se expressar e se empoderar. Trabalhando a questão de gênero, classe e raça, o Vogue ganha espaço na mídia, com o lançamento da música Vogue, nos anos 1990, com a cantora Madonna. Além da música, o documentário como Paris is Burning e séries televisivas como Pose mostram a realidade do movimento. Fique agora com um trecho da música Vogue, da cantora Madonna, lançada nos anos de 1990. Até mais e obrigado! Toda essa vibe de dança e música me fez pensar. Mona, você já ouviu o novo álbum da Beyoncé? Ouvi sim, Carol. Ela disse que o álbum é uma declaração de amor à África. O trabalho está incrível, Mona. Ele que já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com 27 faixas. Inclusive, eu fiz um quadro só para falar um pouquinho do The Gift, da nossa querida Queen Bee. Ouvintes, confiram no quadro Solta o Verbo. Solta o Verbo. Solta o Verbo. Olá, querido ouvinte. No Solta o Verbo de hoje, vamos falar sobre o álbum The Gift, da cantora Beyoncé. Only the king, king, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. If O álbum foi lançado em julho deste ano após a estreia do filme Rei Leão. A cantora é a dubladora oficial da personagem Nala, ao lado do cantor e ator Childish Gambino. A ideia do álbum era trazer as raízes africanas, que são bem explícitas no filme. E podemos perceber isso na música e no clipe Spirit. Beyoncé traz o som dos corais e dos instrumentos como atabaque e agogô, que são bastante comuns na África. Além da história, a artista em seu álbum fala muito sobre ancestralidade, família e identidade. Brown Skin Girl é uma música que deixa bastante claro isso. Solta o som, Melazo. Your skin just like pearls, your back against the world. I never tried you for anybody else, brown skin girl. Skin just like pearls, the best thing in all the world. I never tried you for anybody else. Em coletiva de imprensa para o lançamento do filme Rei Leão, Beyoncé falou que o álbum era uma carta de amor para a África, que as paisagens e a cultura a inspiraram. O álbum conta com as participações de importantes nomes como Major Lazer, Kendrick Lamar e a sua filha Blue Ivy. Inclusive tem a música Mood Forever, feat com o seu marido Jay-Z. Nela, Beyoncé fala que além de cantora é mãe, filha e que ama isso. Fofo, né? Vamos ouvir? I'm so unbothered, y'all be so pressed while I'm raising daughters, sons of empires. Y'all make me chuckle, stay in your struggle. Crystal blue water, pina colada in. You stay Ramada in, my baby father. Bloodline Rwanda, why would you try me? Why would you bother? I am Beyoncé. O fato dela ter entregado tanto nos últimos dois álbuns, o For e o Lemonade, esperávamos muito mais do The Gift. É um ótimo álbum, não posso negar. Ela explora os sons, a cultura e a religião africana, algo que na indústria pop americana não é usual. Entretanto, quem provou a limonada, esse álbum não sacia a sede da mesma forma. Mas a Beyoncé deixou bem claro que logo sairá de cena na música Ape Shit. Ela ostenta tudo o que tem e diz: estou pulando fora do palco, multidão é melhor saborear. Dando a entender que temos que aproveitar o agora, pois o futuro é incerto. É, ouvinte, o que resta é esperar as cenas dos próximos capítulos no mundo The Carters. Pois quem conhece sabe que a Beyoncé é brincalhona e solta os álbuns sem propaganda e sem avisar ninguém. Nunca sabemos o que esperar da Queen Bee. E eu vou ficando por aqui. Ficou com vontade de escutar o álbum The Gift? Aproveite, pois está disponível de forma gratuita no YouTube. Caroline Soares para o Na Escuta. Mona, vamos dar início à nossa reportagem especial dessa edição. A cada edição a gente tem discutido a relação entre alimentação e sociedade. No programa de hoje, a gente fala sobre o elo entre gastronomia e música. Neste especial, nosso repórter Pedro de Paula conversou com ninguém menos que a eterna rainha do calypso, a cantora Joelma. Confira! A comida sempre foi tema de várias expressões culturais, como na arte, nos filmes e na música não poderia ser diferente. Com uma busca rápida pelo YouTube, é possível encontrar diversas músicas e vídeos que retratam o universo da gastronomia. No entanto, é importante entender que esse tema se manifesta de diferentes jeitos no mundo musical. Seja em forma crítica, em forma de denúncia ou em forma de exaltação. Quando falamos sobre música denúncia ou música protesto, que envolva o tema alimentação, é comum que as canções tragam críticas a temas polêmicos, como a diferença entre as classes sociais e a fome. Na música Caviar, o cantor Zeca Pagodinho reclama que enquanto pessoas gastam muito dinheiro com caviar, existem outras que passam fome. Caviar é comida de rico, curioso eu fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado, mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço. Esse tipo de música é objeto de estudo de vários pesquisadores da área, e muitos a consideram mais eficiente do que certas manifestações. Sobre o assunto, O professor de percussão e mestre em música, Eduardo Fraga, afirma que a música, por conseguir atingir diversas classes sociais, é uma poderosa ferramenta de denúncia. A música ela pode ser reproduzida por vários, por rádio, nas casas das pessoas, e atinge todo o nível de população, desde a classe mais pobre até a classe dominante. Isso tudo pode ser reproduzido e atinge um público muito maior, né? E em alguns momentos da história as músicas vão se perpetuando. E ela é mais efetiva do que manifestações por isso, porque ela pode ser reproduzida milhões e milhões de vezes. Às vezes as manifestações acontecem em determinada data e é difícil organizar uma manifestação com um público maior. E a música não, ela pode atingir e ser reproduzida milhões e milhões de vezes. E por falar em música que se perpetuam por gerações e a gente nunca esquece, que tal conversarmos um pouquinho sobre músicas infantis? Músicas infantis são instrumentos importantes para a alfabetização dos seres humanos, uma vez que auxiliam na formação das crianças. Nesse sentido, é importante lembrar que músicas infantis também colaboram para que seres humanos, desde mais novos, construam um hábito alimentar saudável. Sopa é uma canção do grupo Palavra Cantada, conhecido nacionalmente por músicas desse gênero. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem chevette? Será que tem... De acordo com o portal Brasil Escola, crianças que logo entram em contato com a música apresentam melhor desempenho nas áreas sociais, como nos estudos, por exemplo. Pensando nisso, o pedagogo Gemerson Antônio entende que músicas infantis funcionam de maneira eficiente, pois essas canções tornam o aprendizado uma atividade prazerosa. Bom, partindo do princípio que criança precisa de algo muito lúdico e concreto para aprender alguma coisa, e que a música tem essas ferramentas da ludicidade e deixa o aprendizado um pouco mais prazeroso, eu acredito que através de pequenas canções que têm ritmos, sons e sonoridade para que a criança escute, gesticule, compreenda, a música pode ser um ótimo recurso didático para ensinar hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis para essas crianças. Já que estamos conversando sobre atividades que nos dão prazer, por que não falar sobre a melhor? Comer. Uma pesquisa de mestrado da Faculdade de Saúde Pública, da USP, aponta que aceitar o prazer na alimentação pode torná-la mais saudável. Uma vez que, quando proibimos a nós mesmos algum tipo de alimentação, procuramos saciar o desejo comendo outras refeições além da conta. A cantora Marisa Monte sabe muito bem o que é isso e convida todos os seus amigos a se deliciarem com várias guloseimas na música Não É Proibido. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche de chocolate, paçoca, marinha. A nutricionista Daniele Mendonça afirma que a alimentação prazerosa, apesar de facilitar processos químicos responsáveis por alguns benefícios, não deve ser a única fonte de prazer. É possível o ser humano sentir prazer ao se alimentar, aliás, é algo natural e é algo que a gente deve prezar. E quem sente o prazer ao se alimentar consegue até estabelecer uma relação mais saudável e melhor com a alimentação. Claro, a alimentação ela não tem que ser a única, não tem que ser uma fonte de prazer exclusiva, mas sim ela tem que ser uma das nossas fontes de prazer. Quando a gente sente prazer ao se alimentar, muitas vezes a gente libera alguns hormônios e alguns aminoácidos que podem aliviar os sintomas de ansiedade, proporcionar uma sensação de bem-estar, de recompensa e até melhorar o estado de humor. Mas chega de falar sobre benefícios físicos que a música e a alimentação trazem para nós. Chegou a hora de falar sobre os prazeres da alma. Você tem aquela música que quando escuta lembra da infância ou de algum momento específico da sua vida? A cantora Joelma tem, e ela mesma produziu uma música sobre isso, A Voando para o Pará. Escute. Chegou o fim de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ler o peso, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou na estação da... Joelma conta que quando os compositores começaram a escrever a canção, ela pediu para que fosse adicionado um verso sobre as comidas típicas do Pará, pois essas a lembravam de suas vivências de criança. Eu pedi para os compositores fazer uma música dando um passeio por Belém. E eles pesquisaram tudo que tinha lá, né? De comida, de ponto turístico e tudo mais. A ideia do Point do Açaí foi minha e do também da pupunha com café. Porque o que a gente come no interior é uma coisa que me lembra a minha infância, pupunha com café. E o Point do Açaí, porque um restaurante que eu frequentava muito lá em Belém, que eles fazem açaí na hora dentro do restaurante lá, é muito legal. Coisa de paraense, né? Então eu pedi para colocar na música. Né? E o meu produtor gravou a música e ele disse assim, mas vem cá, isso parece um jingle, você vai lançar essa música? Eu digo, vou. Não, mas se eu não digo, eu digo, mas eu vou lançar. E ele não acreditava na música. E aí eu gravei e a música estourou, graças a Deus. O açaí e o tacacá são comidas típicas do estado do Pará. E Joelma sempre fez questão de exaltar sua cultura em suas músicas. Agora ficou fácil de entender como música e comida se relacionam, né? Pedro de Paula, para o Na Escuta. E o Na Escuta vai ficando por aqui. Esta edição contou com Gabriela Francis e Genivan Júnior como editores-chefes. Com os repórteres Gabriela Castro, Pedro Prado, Vanessa Gianotti, Ali Calucci e Pedro de Paulo. E com as produtoras de quadro e entrevista, Caroline Soares e Monalisa Leite. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo. E na orientação, o professor Vinícius Dorme. Mais uma vez agradecemos a você, ouvinte, pela sintonia no Na Escuta. Lembrando que você pode acompanhar as edições do Na Escuta pelo nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Na Escuta, a frequência certa da sua informação. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.